meus. Sei que ela está comigo em qualquer canto que eu vá. Nos momentos de tristeza ela vem me alegrar. Eu me criei sozinho, até já fui ladrão. Devido à sua partida já descarreguei oitão. Mas hoje eu agradeço, sou livre disso tudo. Não é sua vontade ter um filho vagabundo. Eu vivo nessa vida e nunca esqueço dela. Meu Deus, o meu pedido é pra que dê conforto a ela. Sei que sou pecador, me diga quem não é. Daria minha vida pra estar com essa mulher. Eu vejo muitos filhos que esnobam sua presença. Enquanto estou aqui, sofrendo sua ausência. Eu me arrependi de todo o coração. Se eu te fiz chorar, mãe, aceite o meu perdão. No meu coração, você terá o seu lugar. Independente da missão, mãe, eu sempre vou te amar. Por um segundo eu pensei, não consegui me entender. Te fiz chorar, te magoei, algo me fez me arrepender. O peso vem dobrado dentro do coração. E eu te fiz chorar, mãe, aceite o meu perdão. É, mãe, nem sei como explicar. O sentimento de dentro às vezes me faz chorar. Aceita essa canção do fundo do coração. Sei que é grande o amor em meio à emoção. Como seria mais fácil minha mãe um espelho pra sua? E sei que ela preocupa com o seu filho na rua. Mas negue nem quer saber se vai viver ou morrer, se vai ganhar ou perder. Preferem se envolver no meio dos parangolê, fazendo ela sofrer de carro puto e os rolê. Dizendo sei, mas não vê que ela sofre por ti quando podia sorrir. Vendo bem próximo o fim, ladrão, escuta isso aqui. Pra não sofrer calado no peito vinha a revolta. Quando não tê-la ao seu lado, quando ela fosse ter volta. Não são palavras ao vento, sinceros meus sentimentos. Você tá nos pensamentos, nos meus melhores momentos. No meu coração, você terá o seu lugar. Independente da minha, mãe, eu sempre vou te amar. Quando eu pensei, não consegui me entender. Te fiz chorar, te magoei, algo me fez me arrepender. O peso vem dobrado dentro do coração. E eu te fiz chorar, mãe, aceite o meu perdão. Infelizmente, eu não tenho mais a minha mãe comigo. E você que tem a sua mãe, dê valor, porque mãe é só uma.